E aí, Fabiano? E aí, Ciclone? Aqui é o MC Cauã e eu tô fechado com a rádio CDM. Tô deixando na responsa de vocês. Música nova. Solta. Assalto bem sucedido. Foi mais de $1 milhão. E se isso foi notícia urgente? Cada integrante do grupo é formado em faculdade. Um crime organizado, né? Vieram preparados pra qualquer eventualidade acontecesse. Hoje o dia tá nublado, só tá querendo sair. Essa noite pensativo, eu não consegui dormir. Pensando, imaginando, bolando um grande plano. Detalhes de todos cantos da casa do coreano. Que tem circuito interno, é bem distante da favela. Pra dificultar a entrada, em cima, em cerca elétrica. Mas nós não se intimida, trabalha com muita calma. A família é quatro equipes, cada equipe quatro caras. Então vai! Primeira equipe é quadrilha de ladrão. Pretinha, Massi, Manquinho, parou, falta o tom. Agora a segunda equipe, os caras agem numa boa. Tiaguinho, vem Branquinho, vem Leitão e vem Coroa. Que a casa do coreano parece casa de filme. O assalto fica perfeito, mas chama a terceira equipe. Mizuno dentro do carro, já preparado pra fuga. Felipe no banco de trás, William Gordão e Concas dos NG. Linha de frente, esse aí eu não me esqueço. Kate, Caixa e Diego, na contenção do dinheiro. Foi mais de $1 milhão que a família arrecadou. E com nós é o seguinte, não pagou, nós torturou. Isso é só bandido antigo, de antigas tradições. Não conto de mil e mil, é de milhões pra milhões. Mizuno habilitado, e o Caixa habilitado. Por ser especialista, invadir em Frentinha habilitado, Manquinho habilitado. Por ser especialista, invadir encapuzado, hein? $2 milhões, valendo cada dólar 2,67. Isto rendeu R$5.340.000. Para cada equipe, com quatro elementos, cada equipe levou R$1.335.000. Para cada membro da equipe, R$333.750. Isto aconteceu há 2 meses atrás, no assalto à casa de um coreano. Assalto bem sucedido, passou no plantão da Globo. Isso foi notícia urgente, notícia pro mundo todo. Até o Datena ouviu e ficou impressionado. Com a quadrilha especialista em invadir encapuzado. É que todos nós somos de alta periculosidade. Cada integrante do grupo é formado em faculdade. E metade do malote é gasto em baile funk. E é por isso que eu te falo, é kit de traficante. É camarote fechado, rodeado de mulher. É pro Oakley na camisa, na bermuda e no boné. Alguns de camisa polo, outros de cordão de elite. Alguns de 12 pino e outros de puma disca. Com a lange modelo novo, com um fundo fluorescente. Smirnoff na mão e a fumaça na mente. Alguns com boné pra frente, outros com boné pra trás. Cada integrante gastou uns R$900 na picadilha da baixada, no naipe do litoral. Salve, salve pro primeiro comando da capital. É conceito de bandido, pique uma reunião. Tu não sabe o que é isso, é baladinha de ladrão. Tu não sabe o que é isso, é baladinha de ladrão. Frentinha habilitado e o Márcio habilitado. Por ser especialista, invadir encapuzado. Manquinho habilitado, Tiaguinho habilitado. Por ser especialista, invadir encapuzado. E o Branquinho habilitado, Leitão habilitado. Por ser especialista, invadir encapuzado. E o Coroa habilitado, Mizuno habilitado. Por ser especialista, invadir encapuzado. Ah. Rádio CDM.net, o site da galera.